Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico mais uma vez no seu rádio. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos ouve no rádio mesmo agora, neste momento, em tempo real. Muito obrigado pela sua audiência e obrigado a você que está nos ouvindo, de repente, em um outro horário, na internet, baixando do site da Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. De qualquer forma, nós ficamos impressionados com o tamanho da audiência do Pretinho Básico e ficamos nos perguntando, será que merecemos tanta gente a nos ouvir, Marcos Pianges? Eu tenho convicção que não. Não, eu também tenho, divido contigo. E tu, Cachê? Não, Cachê depois. E tu, Porazinho, o que que tu me diz? Eu acho que a gente colhe o que a gente planta, né, brother? Muito bom, Porã, muito bom. Acho que a gente, uma frase centrada. A gente merece. Entendeu? Tá bom, por aí. Valeu, otimismo, né? Sempre, né, galera? Certo, certo. E tu, Maurício Amaral? Eu tenho uma certeza parcial. Certeza parcial e também uma dúvida parcial. É, pode ser. Também, tá certo, Maurício. E tu, Cajezinho, agora de boca vazia? You reap what you sow. Legal. Vou parar tudo. Eu também. Ah, vou no Google. O Pianges falou, tchê. É isso aí, tá? Não, e tu, eu, porão. E tu, Eu? Tu, Mr. P. Às vezes sim, às vezes não, mas acreditando na bondade das pessoas, na maioria das vezes isso sim. Isso é letra do Manolo Teixeira. É, música. Às vezes sim, às vezes não. Mas acreditando. Muito bom, hein? O cachorro me sorriu latindo. Hoje vamos ser estrela móvel. Seria o David. Seria o David. Tenho notícia. Atenção, notícia. Opa. Atenção. Davi Coimbra está a caminho do Brasil. Como diria o próprio, está num pássaro de prata atravessando o oceano. Boa, mestre, tá aprendendo com o Davi Coimbra. Eu leio o blog do Davi, rapaz. Estamos com a telefonia imbatível do Big até as 19 horas aqui no Pretinho, a telefonia imbatível do Big que vai nos levar mais uma vez para casa de um ouvinte da promoção Eu Quero o Pretinho na Minha Casa. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS, queridos. Maioria dos pardais volta a operar em estradas. Pô, não tava operando, não, cara? Não tava, cara. Olha só. Que maldade. Ninguém avisa. Ninguém avisa, né? É, cara, isso aí, mas vão voltar a operar os pardais nas estradas estaduais do Rio Grande do Sul. Dos 95 que vão operar, 53 já estão em funcionamento. 39 deles monitoram a velocidade dos veículos e 14 eles são os dedos duros, né? Eles verificam as condições dos automóveis pela leitura da placa. Ah! É aquele sensor infravermelho que tem no chamado dedo duro. Daí se ali na frente já vai ter um posto da polícia estadual. Aí se o teu carro tiver irregular, com IPVA atrasado, multa vencida ou coisa parecida, a polícia vai te parar. Aí sempre tem um brigadiano e tu vai ter que dar no explicação. Ali, tá no MSN, tá vendo também legal. Os carros no MSN. Tu quer me dizer? Aí passa um carro atrasado, ele diz só um pouquinho, já volto. Aí vai lá, te multa. Quer me dizer que o cara volta a falar no MSN? Quer dizer que o cara com IPVA, com multa vencida, com esses troços, tu não pode rodar por aí? Não pode. Não, agora não pode mais. Claro, não pode. Não pode mais. Pô, cara, não vê pode. Só, né? É melhor voltar a pé hoje. Pode, Será que com esse policial que fica no MSN já aconteceu aquele esquema que aconteceu comigo uma vez? Acho que sim, ele volta a falar com outra pessoa. Erra a janelinha, né? Uh-huh. E aí escreve, agora me mostre os seus peitinhos. E aí o outro cara não entende, né? Eu pergunta qual foi a janela errada. Do outro lado está o Major Mendes, assim. Tipo, Major Mendes, Mendes mostra o cara tá fazendo a escala de trabalho. Olha aqui, rapaz, homens que tomam, quero falar com você que toma medicamento pra aumentar a potência você sexual. Que toma você que toma comprimidinho colorido. Quem aqui não toma, né, amigo? Azulzinho, amarelinho, laranjinha. Que cor tem mais, KG? Tem. Rosinha. Aleatório. Rosinha tem, é? Rosinha, tem agora, tem um novo rosinha. Rosinha não é pra mim? Tu dormia, KG! Me enganei! Cara, mas enfim, este homem ou estes homens têm três vezes mais chances. Olha o suspiro. De engravidar. Imagina os magrão tudo agora. Fala, filho da gente! Morreu coração? Não. tem 3 vezes mais chances de contraírem doenças sexualmente transmissíveis. Eu sou aí preocupado. Eu sou homem de me preocupar com isso. Não, eu, desde que peguei AIDS, eu sempre uso camisinha, cara, pra não pegar de novo, cara. Eu não quero pegar essa coisa de novo. Cara. Eu só faço com virgem. O cara... Tava horas essa, hein, Maurício? Tava hora, mas é um oportunista. É um oportunista, centroavante fincado. Uma hora. Desde que eu peguei, sabe que eu não uso, né? Eu não uso esses medicamentos aí, porque a única vez que eu usei, sangrou muito meu nariz, cara. Porque levantou rápido. É um alerta para os jovens, pessoal. Foi direto do nariz, cara. Galera, vamos nascer um galo na testa também? Não, foi direto. Né? Segundo ano do segundo grau, tá? Segundo ano do segundo grau. Assim, olha quem tá falando. Tipo classudo, assim. Tipo classudo. Tá, deixa eu até diminuir a temperatura do ar aqui. Deu um calorão. Eu tirei o casaco. Deu calor. Bom, o resultado não tá relacionado ao fato do homem usar o medicamento propriamente dito. E sim, porque o efeito de tais drogas o levam a ter uma vida sexual mais arriscada, mais promíscua. Não é mesmo? Mas ele se expõe a maiores riscos. Isso parece óbvio, né? Parece óbvio, é verdade. Olha, quanto mais... Quem aqui nunca fugiu do trabalho pra dar uma escapadinha no motel? É verdade, Marcelo. E se utilizou de um medicamento que o fez ter uma ereção? Mas em algum momento a sua parceira falhou, não apareceu e ele teve que se aproveitar da... Aí depois voltou pra televisão, passou vergonha diante dos colegas. Também este ano serão 9 os candidatos à presidência da República. São eles: 9? Marina Silva. Tem 11. Marina Silva, do PV. Dilma Rousseff, do PT. Marina vai pro PV. José Serra, do PSDB. O José Maria Emael, do PSDC. Que é o maior patrimônio declarado. Patrimônio declarado é gaúcho, né? É o único gaúcho. Acho que ele é gaúcho. É de Porto Alegre. O Levi Fidelix, ou Fidelix, do PRTB. Deus é Fidelix. Os adesivos, eu vejo os adesivos. Deus é Fidelix. Ivan Pinheiro, do PCB. Rui Pimenta, do PCO. Esse vai... José Maria, diz que pimenta no dos outros é a frase da dele. Né? José Maria, do PSTU, e o Plínio Sampaio, do PSOL. O Zé Maria é a menor declaração de renda de patrimônio, R$14.000. Ah, não pode. E o Emael, R$3.500.000. Não. Um político hoje em dia ter só 14 mil. Não, mas é daqueles partidos operários, né? É o PSTU. É isso aí. É do PSTU. Ele deve ter um Palio branco. O PCO é do... Maurício! Atenção, tá pensando. Por que tem que ser branco o palio do cara? Por que não pode ser? Porque ele comprou, ele comprou de uma empresa. Eu imaginei que fosse um palio branco. Cara, fora de aluguel. Vocês são muito ingênuos, cara. Duas portas. Vocês são muito ingênuos, cara. Gente com muito menos patrimônio, com muito menos patrimônio, divide patrimônio, bota no 3 apartamentos no nome da mãe, 4 casas na praia no nome da avó. Aí, gurito, tem feito isso, né? Eu não faço isso, não, Porã, porque se eu fizesse isso, minha família ia estar muito bem. Tá ligado? Não ajudo ninguém na minha família, né? Não tenho coração. Nossa, é cada um cuidar do seu, porque tá difícil pra todo mundo, né, Pedro? 11 pinguins foram recolhidos pela polícia militar na manhã desta terça-feira numa blitz na... tu tá brincando comigo. Não, isso não é verdade. Não. Pode encostar na parede os pinguins aí. Pode abrir, não vai abrir as pernas, vai apanhar. Pinguim não abre as pernas, cara. Como é? Uma era freira. E outra era um garçom saindo do expediente. Confundiram. Nesta terça-feira, na praia de Canasvieiras, no norte da ilha de Santa Catarina, os animais estavam muito debilitados, tadinhos. É verdade. Pois chegaram ao litoral catarinense depois de migrarem da Patagônia. Boa. Sabe onde é que fica a Patagônia, Almir? Eu sei mais ou menos a região dos patos. É lá embaixo, no final da Argentina. Lá no fim do mundo. Lá no fim do mundo. Da Argentina. Os Patagônios. Os Patagônios. Patagônios. São um povo muito guerreiro, né? Muito audacioso. É. Os Patagônios recebem... No caso, os pinguins, né? Recebe todo mundo de braço aberto. É verdade. Continuando aqui, as aves da espécie pinguim de Magalhães Foram, sabe por que Pinguim de Magalhães? Eu tô ligado. Tá bem, então. Foram levadas para o centro de triagem de animais silvestres do Parque do Rio Vermelho. Lá eles serão pesados, tratados, alimentados, e as praias de Florianópolis são um destino comum dos pinguins nesta época do ano. Não é verdade, Almir? É verdade. É muito que bom. Tem pinguim, Almir? A carnezinha fica uma que delícia. Azinha de pinguim. Não, não, é que isso. Uma vez eu fui no rodízio. Azinha, 12 horas. Azinha, 12 horas de pinguim. O rodízio lá em Canasvieiras, eles fazem um rodízio só de pinguim. Que tem patinha de pinguim, tem azinha de pinguim. Tem até o biquinho de pinguim. Biquinho aproveita pra sopa, né, Almir? Crocante, uma delícia. A Universidade de Rio Grande, lá tem um monte de pinguim que eles pegam e recuperam. Foca, leão marinho. Pô, é bem legal os bichos ficam expostos lá. E depois devolvem, né, pro ambiente óbvio, natural deles. Devolve, né? E daí a gente pesca. Né? A gente pesca eles. Agora agradecer aos patagônios que têm mandado esses pinguins, que estão uma delícia. Estão uma delícia. É importação. Né? Tá bom, cara. Eram estes os destaques comentados do Clique RBS. 6 e 12 tá na hora dos Falatos do Dia. No Pretinho Básico com cachê. 9-2, Luana Piovani pedala pelas ruas do... Arpador. Leblon. É. O Porã é aquele que aposta no bolão. É, apostou pro Uruguai hoje. Apostou pro Uruguai. É claro, né? 10h27, Alexandre Pato é visto com 3 mulheres em São Paulo. Opa! Esse caiu na vida agora. Perdemos, Muri. 10h30 da manhã. 10h27. Olha, chegando no hotel. Tava voltando da balada. Isso aí. Chegando, cara, no hotel. Lembra um grande amigo meu alguns tempos atrás. Opa. Pessoal, lembranças do Porã. Esse amigo, aí, cara, esse amigo tá onde agora, nesse esse momento? Esse amigo agora tá hoje, fora do Brasil? Tá fora. Mas tá voando ou tá em solo? Olha. Tá sempre voando. Tá sempre voando. Vai, Galinha. 11h15, Luciele de Camargo e Denilson ganham presentes pra filha. Cara, o Denilson tá maravilha. Careca. Não. E com uma orelha esquisita. E trabalhando com Milton Neves. É verdade. Vai daí, Cagê. A Luciele de Camargo é filha do Luciano e Zezé de Camargo. Isso, ou Zezé de Camargo e Luciano. Ela é irmã da Vanessa Camargo. A mãe é o Zezé de Camargo. Não, a mãe é o Luciano. A mãe é o Luciano. Zezé de Camargo é o pai. Ela é da família. Ela vai ao almoço domingo, mas não se sabe se é filha. Não, é filha do Zezé, cara. Filha? Tem certeza. Ou é irmã? É irmã. Não, não é almoço de domingo, cara. Rico costuma se reunir na segunda pra jantar. A Vanessa é a filha, né? É, a irmã. E essa é a irmã, Luciana. É irmã do Sandy Júnior. Ela é filha do Francisco, então. É isso. Os filhos de Francisco. Não, mas no filme não tem irmã, pô. Mas ela nasceu depois, ó. Cara, filho de Francisco, pelo amor de Deus, cara. Não é Leonardo, Leandro e Leonardo? Não, é Daniel e João Paulo. Não, Chitãozinho e Chororó. Ah, isso, é verdade. Pena Branca e Chavantinho. Leonardo e José Rico. Tonico de novo. Meio-dia e 49, após anunciar paternidade, Cristiano Ronaldo almoça com namorada. Certo. Olha aqui, pessoal, gostaria de anunciar minha paternidade. Almoçou. Voltou, olhou no telão, né? Deu uma olhadinha no telão e sentou pra almoçar. E a mãe de aluguel, né? Não é essa namorada aí. Ah, é? A gente tem o áudio do Cristiano Ronaldo aqui. Cristiano Ronaldo anunciando. Eu anunciar que realmente é pra ser a informação, só um instantinho. Eu acho que eu tenho que tirar um pouco da sobrancelha esquerda. E a felicidade. Eu realmente estou por me tornar pai logo em breve, assim que a criança iniciar. Né? E o que o senhor vai fazer agora, Cristiano Ronaldo? Está falando com quem para chamar de senhor? Por exemplo, eu sou um jovem, rapaz, bonito, né? Pode me olhar ali na Toleão. O que o gajo vai fazer agora? Antes que eu responda, me diga, você me acha bonito? Acho lindo. Obrigado. Pois não, eu vou almoçar com a minha namorada. Aí, o primeiro cara que vai ser pai de uma namorada virgem, né? Olha, aperta o meu bicho. Não, o José já foi. Cara. 1h estava começando o Pretinho da Uma. George Michael é preso após bater o carro num prédio. Ufa, né? Mas não, mas uma notícia que alivia, né? Porque o George Michael já foi preso em outras situações mais constrangedoras. Batendo em outras coisas. Bateu o carro, tá legal, velho. 14-7, no Brasil, Cameron Diaz é fotografada com um rapaz em um hotel. Quem aqui, né, amigo? Quem aqui nunca foi fotografado? No Brasil, com um rapaz no hotel, né? que é aqui, né? A mídia tá aí. Eu nunca fui pra imprensa marrom. Hotel, cara. Pois sim. Imprensa marrom, né, Marcelino? Tá aí ela pra pegar tá nós. Divulgando filme. Contou um cruz. Cara. 15h30, Madonna e Jesus Luz são fotografados se beijando num show. Opa! 13h30 da tarde. Que show é esse? Sei lá, qual é que devia ser uma rave. 13h30 da tarde. Ah, é que é fuso horário. A Madonna que agora... Europa, 3h da tarde é 8h da noite. Tá bem. É, a Madonna que agora vai fazer um tratamento, Neila, pra rejuvenescer só as mãos. Tá, entendeu? Precisando, pra não ficar com mão tá de velha. É verdade, eu vou fazer também. 16h50, George Clooney por pouco não é atingido por fogos de artifício. Pena que não foi, cara. Como eu queria o George Clooney deformado. Pra quê, velho? Eu queria algum tipo de defeito naquele cara. Alguma deformação. Tu acha ele bonito? Uma cicatriz, alguma coisa, um abafo. O que tu acha dele, Neila? Maravilhoso, ótimo ator, ótimo diretor, maravilhosamente divino na cama. Que isso, cara? Me disseram. O Santoro te disse. Me confidenciaram, não posso citar o nome. Beijo, Santoro. 17h09, Eva Longoria tem dia de turista em viagem romântica na Croácia. Pô, que legal, hein? Deve ser bom, né? Ela tá bombando, caraca. A Eva Longoria, não sei quem é. É uma atriz morena, muito bonito. É, Longoria parece ser assim, algum problema de coluna, é, né? Assim, a Elva tem Longoria. Tá com Longoria. Ela tá com Longoria. E coincidência ou não, o Jairo Bauer está na Croácia também. Olha, não fica a dúvida, né, cara? Aí, e agora, questão de 2 minutos. Dois, Fetter. Dois minutos. Minutinhos atrasado. Não é possível. Não mais do agora, que isso. Agora, 6h15. Dois. Fucking minutes. Two fucking minutes. Gary Halliwell, das Spice Girls, abandona a namorada. Olha aí essas mulheres, rapaz. Essa eu não sei quem é. Eu acho que seria Jerry. Jerry. Jerry Halliwell. Halliwell. Isso eu não sei. Halliwell. Jerry Halliwell. É Gary? Halliwell. Não, é Jerry. Jerry. Jerry. Quem é? Halliwell. Halliwell. É a dos Jerry. Spice Girls, cara, da Victoria Sim, Beckham. Sim, ele falou isso. Não, tá, isso não. A Victoria Beckham, eu não sei. Ah, eu acho que é a loirinha. A loirinha, eu acho. A loirinha com o rabo de cavalo. Cara, qualquer uma que é você, quanto faz, a não ser, não lembro a cara de nenhuma Jerry, delas. Não, Vitória, eu me lembro da morena. Ah, a negruxa, né? A negruxa. Negruxa. Vem cá, negruxa. Cota para as negruxas na faculdade. Negruxa, posso te chamar de negruxa? Não leva mal. É uma mistura de miguxa com... Negruxa. Vai daí, Pi. Coisas para não fazer no cinema. Não fazer? Claro. E tem gente chata no cinema, hein, cara? Portanto, nossa. Não chegue depois que o filme começou e pergunte pro cara do lado, o que que aconteceu? Ai, não. Não faça sombra de animaizinhos do projetor da imagem. Ah, isso é legal de fazer. Não, acho que isso é coisa pra se fazer. Não joga aviãozinho de papel na última fileira lá, da última fileira pra frente. Não dê risada histericamente em partes que não tiveram graça alguma. Porã, tu tem cara de quem faz isso. Não, cara, eu choro tu muito nem no em cinema filmes. Eu choro muito. Além de tudo, Porã é educado. Eu choro muito no cinema. Aliás, ontem fui ver o Toy Story 3. Chorou. Cara, aposto que chorou teve muito. Teve um momento que eu chorei claro mesmo, que cara. Chorou, não tem como não chorar. Não, aqui, velho. Porã, tu é uma bicha. Que isso, Maurício? Só um pouquinho. O filme é triste, cara. Não, só um pouquinho. Eu quero saber que momento chorou, porque o único momento pra chorar ali é o fim. Cara, não, o fim também. Não, o fim é incrível. Não, o fim é legal. Eu quero saber em que momento do filme. Com a menininha, aquela hora. Não conta. Aquela hora eu chorei. Como a hora que o Andy chega na casa da menininha com os brinquedos. Pra dar todos os brinquedos claro, pra menininha. Ali chora. Agora, antes chora, ali vai chorar quando? Não, cara, e tem outros momentos tristes quando os brinquedos vão pra creche, cara. Dá um medo, imagina. Não, dá um medo, porque é meio ensaio sobre a cegueira, assim, né? Meio ensaio sobre a cegueira. Cara, é uma loucura. É horrível, cara. Ensaio sobre a cegueira. Não é? Cara. Eu não vi ainda. Cara. Eu me emocionei e achei assim um filme triste. Fiquei preocupado assim com o meu filho. Eu sei. Vendo as reações, assim. Eu sei qual hora tu chorou. Quando eles estão quase pegando fogo e tu começa a se dar as mãos. Cara, aquilo ali é louco, meu. Que louco aquilo, né? É muito louco. Mas tá, eu não gostei. Tem que ver esse filme. Eu não gostei de olhar um filme inteiro em 3D. Bah, não suportei. Cara, eu vi o Toy Story 3. Ah, não, tu fica muito inabacado. Eu vi normal também. Eu vi normal. Ele já é muito rico, né? Mesmo que não seja em 3D. E vamos combinar, né, meu? Para com essa história em 3D, cara. Que saco. Mas agora, é a salvação do cinema, todo cara. Filme é o Titanic vai ser relançado 3D. Claro, mas é o único jeito que eles têm de estar na frente da pirataria, bicho. É, isso porque é a pirataria não consegue fazer 3D. Então eles têm que fazer 3D pra levar as pessoas passadas do cinema. Cara, mas dói o meu olho, cara. Dói o meu olho. Não, mas é espetacular, cara. Alguns filmes são espetaculares. Cara, o 3D do gelo, é por a salvação Alice, de Hollywood. Cara, é espetacular. Era do gelo em 3D. Aquela do demais. Natal de não sei o que. Não, eles, eles são espetaculares em tudo. Só eu fiquei cansado. É, cansa um pouco. Vou fazer um filme. Eles falam, né, que pode dar ataque epilético, né? Se ficar muito tempo exposto. Não, eu vou dizer mais, cara. É tipo assim, é cinema espetáculo. Porque os melhores filmes que eu vi na minha vida não caberiam no lance 3D. É. Ah, mas por exemplo, Rambo, que é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Rambo ia ser demais em 3D. Imagina uma cabeça voando na tua direção. Não voa a cabeça. Cara, eu não acredito que Rambo foi o filme que tu mais gostou. Na verdade, tem três filmes. Eu acho que foi Rambo, Rambo 2 e o Rambo 3. São três dos três favoritos. E em quarto lugar, 8,5 do Fellini. Seguindo a lista de coisas para não serem feitas no cinema. É, nunca diga que uma atriz, quando ela aparecer ali, ela é gostosa. Nunca diga isso. Não gostosa! Diga. Não grite pro personagem o que ele deve ou não fazer. Não entra ali! Não! Não, ali tem um cara! É sensacional, cara. Não assista o filme pela segunda vez e fique narrando pra pessoa do lado. Agora ele vai abrir a porta do carro e vai dobrar. Não compre um salgadinho e fique mexendo no plástico durante a sessão. Cara, o cara aquele comendo... Bate-saco. Não espere até uns 20 minutos do filme. Levante e diga: peraí, esse não é Legalmente Loira 3. Não é. E nunca tendo o celular durante o filme, solte: quê? Tô no cinema! Não posso falar agora! Não tô ouvindo! Tá, eu vou desligar! Depois eu falo contigo. Quê? Muito bem, listas para não serem feitas. Boa, muito bom, muito bem. Olha, Magnata, eu tava ouvindo o papo de vocês aí no filme. Aqueles palitinhos integrais aí ainda? Olha, acabou o palito suíço. Acabou com gergelim. Mas bom amanhã, esse com gergelim. Amanhã eu vou fazer uns bem torradinhos, vou trazer pra galera, tá que bem. Agora eu tô trabalhando lá, faço uns com erva doce, faço uns com manjericone e trago pra rapaziada. Não tem o coentrão lá. O coentrão, que foi o grande destaque da seleção de Portugal nessa Copa, meu né, Magnata? Né, grande coentrão. Mas eu vou fazer, eu tô trabalhando com tecnologia de ponta pra produzir aí um grande filme em três dedos. Três dedos, né, Magnata? Vou fazer um três dedos, vai ficar todo mundo legal. E aí é o seguinte, também aproveitar aqui e mandar um grande abraço pra família real da Holanda. Galera, tava se divertindo hoje na arquibancada, hein? Tava bem alegre, família real da Holanda. Vamos lá, Amsterdã 2011. Tô aí, Magnata. Aquela mulher lá. A Máxima, viu o nome dela? O nome dela é Máxima. Princesa Máxima. Aliás, o nome dela é Máxima. Quem é que vai ficar pelado se a Holanda for campeã, meu? Porque todo mundo vai ficar pelado se algum seu time for campeão. Bem que as holandesas, a Maradona. Não, a questão na Holanda é quem é que vai ficar de roupa se a Holanda for campeã. É que estão dizendo que vai ser o Ivo Holanda aí, cara. Eu vou ficar meio assustado. O Ivo Holanda é muito ruim, cara. O Ivo Holanda já morreu? Acho que o Ivo Holanda morreu. Cara das pegadinhas, né? Ele se apanhava nas pegadinhas do Silvio. O Silvio deve saber se mataram o Ivo Holanda. Mataram ou não mataram? Morreu ou não morreu? Ainda veio a falecer. Já morreu? Morreu sim, morreu. E faz pouco tempo. E aí, Fetter, beleza? E aí, guri, qual é, beleza? Sexta-feira lá no Segredo, né? Por favor, guri, pinta lá que vai estar demais. Vou liberar a marca do toca-discos que eu vou dar de presente pra um dos... Som livre, a marca do toca-discos. Não, toca-discos. Do toca-discos. Não é do disco, é gradiente, velho. É gradiente a marca do toca-discos que eu vou dar de presente pra galera. Eu me lembro muito bem quando eu ouvia um vinil lá em casa e eu não tinha nem dinheiro pra comprar uma asa de frango pra fazer no churrasco, pode crer. Agora eu sou ricão. Todo mundo junto, curtindo o meu som na reunião dançante, lá no Segredo. Chegue, não tenha medo, DJ, é o Alexandre Fetter e o Couto. A Rodaica vai tá lá e eu vou tá solto. Vem, menina, o meu telefone. Só anotar, mas não anota o meu nome. Guri, eu trouxe tá uma, esperto, eu trouxe uma frase edificante aqui pra galera. Ô, legal, guri. Em homenagem à reunião da Sante, sexta-feira, no Café Segredo. Obrigado, guri. Tá qual legal. É? 300 pila, hein? Tá combinado. Filmes de terror não assustam. Eu tenho medo dos romances, neles as pessoas se casam. Encontrar a mulher ideal é muito difícil, né, Fetê? É pra uns, mas procurar é muito bom, né? É bom. É bom! Eu tenho dois sonhos na vida, ser pobre, podre de rico, né? Podre de rico e lindo de morrer. Já consegui metade. Tô podre, quase morrendo. O guri rindo. Muito legal essa daqui. O amor não te faz ver o mundo cor de rosa. O nome disso é viadagem. Oh, o guri tá gostando, o guri tá gostando. Muito legal essas frases que o Maurício Amaral me deu pra ler. Não, é muito normal, a gente ouviu o guri rir. Sensacional, né? Cara. Tava alguma demais. Coisa tá. Pô, a gente conseguiu fazer o guri rir hoje. Quer ver o guri rir? É. Eu ouvi já, né? Eu ouvi. Ai, que vai, Porazinho! Ô, galera do PB, a primeira vez que eu mando um e-mail pra vocês e espero que gostem. Frases engraçadas! É o Douglas Sorato. Douglas Sorato. Tá bem soltinho o guri hoje, cara. As frases engraçadas. Muito bom, Porã. Lembrou as antigas? Ele conseguiu mais um programa aqui, né? Na rádio. Outro programa que eu apresento agora, especial Banda Zemo, NX Zero, Fresno e também mandar um salve pro pessoal da restante, agora somos bruxo. Vamos então às frases engraçadas do Douglas Sorato. Felipe Melo deveria tirar umas férias, tipo no sítio do Bruno. Estatística de Cristiano Ronaldo no jogo contra a Espanha: 4 chutes a gol, 16 passes errados, 0 gols, 97 olhadas para o telão. A melhor partida dessa Copa foi a da Argentina, pra casa, né? Pelo menos na Copa de 2014 é garantido que a gente não vai voltar mais cedo, né? Pra casa. É verdade. Quer dizer, a maioria dos jogadores vai, né? Porque eles não moram não aqui. Não aqui. É verdade. A seleção do Paraguai é a única que já tem o DVD dos melhores momentos da Copa. Já tem o filme da Copa, né? Seleção do Paraguai já tem o filme da Copa. Sorte de hoje, Mick Jagger não está torcendo por você. Ultimamente venho percebendo que tem mais notícias do Flamengo nas páginas policiais do que no caderno de esportes. Douglas Sorato, grande presença, mano. Vamos subverter a ordem rapidinho hoje aqui. Vamos. Vamos fazer o Bola nas Costas antecipado antes dos comerciais. Tá bem. Porque o Potter tá com os jogadores do Uruguai na zona mista. De qualquer forma, é 6:30 bola mesmo, né? Então estamos quase embora. Vamos pegar agora, vamos embora. Pode ser, vai. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. E aí, Potter? E de imediato ouviu o Lugano aqui. Porque Suárez é um jogador que tem muita potência, né? Muita velocidade. Lindo, incomoda muito. Lugano é lindo. Sabe os adversários e hoje, certeza, é a ausência de Suárez foi difícil para nós de suprir, né? O Uruguai viveu um sonho, Lugano. Sim, até faz uma hora e meia era um sonho muito possível, né? Cimentado com trabalho e com pé no chão. Infelizmente, no jogo de igual con Holanda, a gente acabó acordando, né, dejando un sueño escapar, mas lógico, con la frente muy en alta, porque Uchimi jugó de igual, Uchimi lutó, corrió, se comportó correctamente en el aspecto deportivo, entonces no tiene nada que hacer, ¿no? El fútbol es así. Sentimento, Lugano, naquela última jogada, você acompanhando do lado de fora a pressão com 3-2, aquele último lance, bate-rebate lá na grande área. Não, é um desespero, né? Um desespero porque a gente sabia, né, que era umas últimas bolas que podiam mudar nosso destino, destino da história, né, de nosso futebol. E nada, a gente queria ajudar a colocar essa bola na área, né, dentro do arco da Holanda. É muito nervoso estar de fora, né? É muito complicado, muito mais ainda nesta instância e muito mais ainda sabendo que a gente poderia estar dentro ajudando o time, né? Potter. Vamos ver se eu consigo pegar mais algum jogador do Uruguai aqui, pode ser? Suárez está falando, aquele que fez tanta volta. Vamos ver se eu consigo chegar. É que é mais ou menos o seguinte, tem 30, 40 jornalistas e aí tu passa o teu microfone. Depende que alguém seja muito caridoso contigo aqui. Potter, vai falando do jogo aí que tu viu, cara. Calhaço, foi demais, cara. Um belo jogo de futebol, né? Aqui o Suárez tá falando. Yeah, totally. So to Friday and on that very car is Sunday morning. Okay? Não, tá falando com. Ele joga no Ajax, estava falando em holandês com alguns jornalistas da Holanda aqui. Que, aliás, o Soares que tá para ir para ou pro Barcelona ou para um outro clube, a Inter de Milão, acho que estava torcendo também para jogar no gol? Tentando alguma coisa com ele. Faça uma pergunta para ele aí, Potter. Ele tá, eu não consegui chegar, ele tá, é que assim, existem partes, né, essa parte era parte dos jornalistas holandeses que eu me meti ali, eles não gostaram muito, diga-se de passagem. Mas tem uma cara de holandês, cara. Diz que tu é o Van Potter. Pior que eu não tenho cara de nada. Aliás, a torcida foi 70, 75% holandesa, né, com presença de família real e tudo não. Mais, é, poucas celebridades nesse aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar o que está acontecendo. É uma ironia do destino, né? A Holanda oprimiu a África durante muito tempo, né? A África é feita de colônias holandesas, né? E a Holanda é capaz de ser campeã justamente continente africano. E outra injustiça foi o gol impedido da Holanda, né? O gol que, é verdade. Enfim, mudaria o jogo. Ah, isso é verdade. Mudaria e bastante. E o Louco Abreu, pode ser? Ah, vai lá. A gente conhece pouco ele, tem pouco España y por asomo, ¿no? Es único que voy a repetir. Para poder llegar a esta semifinal había que pasar ese partido. Son circunstancias que se disfrutan, como se va a disfrutar cuando termine este mundial, se va a disfrutar del excelente mundial. Hubiera sido brillante si hubiéramos sido campeones, pero bueno. Está hablando que el peor es tener que volver para Botafogo, excelente. Né? Para jugar el segundo semestre do Brasil. Saber que no va a ganar nada este año. Es verdad. Muy buena, Maris. No es común. No es común eso. Entonces, junto con el gol del 18 de noviembre de la clasificación, van a ser dos momentos especiales y obviamente que diferentes y ubicados en un lugar especial. Sabia que a torcida do Botafogo estava contigo no Brasil, torcendo ardentemente? A gente sabia, não só desse jogo, sino do primeiro jogo já com a França. A gente falou por internet também com todo o pessoal do Botafogo. E muito obrigado para eles por torcer por nós. A torcida do Inter também estão falando aqui no microfone que estava torcendo para ti. Também, tá bom. Ainda é importante o terceiro lugar para o Uruguai ou não? É importante. Eu acho que não é igual ser quarto que terceiro, então a gente vai brigar para conseguir essa vaga e terminar no pódio do Mundial. É isso aí. Obrigado. Esse é Louco Abreu. Acho que é isso aí, rapaziada. Mas não vou querer. Vai ser difícil eu conseguir Potter, entrevistar demais. Alguém de holandês, né, cara? Mas isso aí. Infelizmente, o Uruguai perdeu para nós, para quem tava torcendo para o Uruguai. Tinha muito Brasil torcendo para a Holanda também, aqui, né? Todo mundo aqui, Potter, eu fiquei indignado. Eu tô possesso com a Holanda. Vou torcer para a Alemanha e passar para a final, tocar uns 20, porque não jogou nada a Holanda. O Uruguai jogou melhor a partida, merecia ter vencido, mas como no futebol não é só merecimento, é competência, eles foram e mais competentes, lamentavelmente. Como é bom torcer para um time que perde, mesmo quando perde, tem dignidade, né? Não um time cagão, como muitas vezes a gente viu o Brasil perder em Copa do Mundo, né? Que classe! Se o Uruguai faz o segundo gol, ou 5 minutos antes, o bicho ia pegar. Uma última voz, pode ser? Claro. Soares, que não jogou hoje. Nós não vamos quedar conforme com quedar quartos, obviamente. Se temos a oportunidade de jogar o terceiro puesto, la vamos a aprovechar al máximo. Tá aí. Acho que isso aí, rapaziada. E como é que tu viu o jogo em campo, que é diferente de ver na TV? Eu torci, né, na hora do gol do Uruguai, de empate do Forlán, eu levantei, e é uma coisa, porque assim, ficou a imprensa argentina e brasileira já eliminadas, as imprensas, né, as suas seleções, e tu via que eles torciam, assim, tinha um montante pro Uruguai, principalmente porque as duas estavam mortas, né, a Argentina e o Uruguai. Mas é uma coisa engraçada que no campo, assim, aonde for, tu vai num jogo de várzea, dificilmente tu fica em cima do muro, né, cara? Tu sempre tá torcendo pra um lado, ou pro azul, pro vermelho, amarelo, pra qualquer um, assim. Engraçado que me deu uma tristeza diferente, mas eu fiquei mais triste pela eliminação uruguaia, como foi, do que a brasileira, porque a brasileira tem aquela... A gente é muito mais crítico com a seleção brasileira do que qualquer outra, né? O Uruguai a gente só tá torcendo, né? Se ganhasse, que legal, ganhou. Se perdesse, perdeu. Né? Então eu fiquei um pouquinho abalado, assim, um pouquinho triste de ver também os uruguaios aqui. Eu tenho parentes uruguaios, a minha avó é uruguaia, né? E falei com ela por telefone e ela tava chorando. Ela, não dê, mi hijo, não dê, não dê. Falava, né? Não deu. Tadinha da avó. Mas tudo bem. É isso aí. Tá bem. Segue o Mundial. A primeira finalista é a Holanda e amanhã, no mesmo horário, 13h30 da tarde no Brasil e 8h30, jogam Espanha e Alemanha. Eu vou torcer que passe a Alemanha, que a Alemanha passe por cima da Holanda. Aliás, sobre o que o Pi falou, os jornalistas holandeses, eles estão numa encruzilhada, porque sempre gostaram que a seleção da Holanda jogava pra frente, tinha um futebol de carrossel e tudo mais, e essa seleção é uma seleção desse tipo de futebol, e é uma seleção que pode ganhar. Esse time da Holanda pode ganhar do espanhol e pode ganhar do alemão, né? A gente sabe que a Alemanha vem apresentando, principalmente nas últimas partidas, o melhor futebol da Copa, mas isso pode acontecer. Aliás, pode acontecer o inverso de 74, onde a Alemanha chegou como, né, como franco-atirador, e a Holanda era laranja mecânica, tá, e agora aí, ao contrário. Pode vai premiar a retranca, a marcação e o contra-ataque novamente. Mas peraí, depois da Alemanha, tirando a Holanda, qual é o melhor futebol da Copa depois do da Alemanha? Eu tirando acho que a Holanda, Brasil, mas tá, é tudo Holanda, igual. Eu acho, né? Eu acho que é tudo igual. Não, só deu o acaso de fazer. A Holanda gol. É muito objetivo. Não. Tem uma frase. A Holanda é certeira. Não, a Holanda é mortal. Os caras estavam falando hoje que a seleção holandesa lembra muito aquela seleção de 94 do Parreira, que foi campeã. Do Brasil, né? Que é um futebol que não aparece, mas é um futebol objetivo. É um futebol não, eu acho que não. Eu acho que vai lá e mata. O que eu ia dizer, eu acho que a questão não é nem objetiva. É a questão da diferença do europeu e do latino, seja como for, que é a questão da eficiência. Eficiência, entendeu? E responsabilidade. Eficiente na hora que precisa ser. Pô, os dois gols da Holanda hoje foram batendo na trave e entrando. Incrivelmente precisos os dois gols. E o que a gente já sabe é que os europeus vão nos passar nessa disputa de Copas aí, né? Vai ficar 10-9, né? Com certeza. Ah, mas isso é o prazo. Pela primeira vez na história das Copas, uma seleção europeia vai ser campeão fora da Europa. Vocês sabiam disso? E o mais triste é o que o Maurício falou, velho. Em continente africano, talvez a Holanda seja campeã. Pra mim dá a impressão, bem aquilo que a gente brincou aqui no Pretinho da Uma, em que 15 minutos a gente ficou debatendo, falando disso e aquilo, né? O que me dá a impressão é que o europeu, ele não fica 15, 30, 40 minutos discutindo o que ele vai fazer, ele vai lá e faz. É isso aí. Pimba. E o comportamento que você tava falando que seria uma... Que estava se falando que seria uma Copa América, né? Ou seja, essa noite acabou a Copa América. Não existe mais nenhuma possibilidade de Copa América. O Uruguai vai ganhar o terceiro lugar. Vai ganhar o terceiro e vai ser um orgulho tremendo aí pros Uruguaios. Tá, Potter, era isso, cara. Obrigado, parabéns pelo seu dia aí. Hoje foi o dia mais produtivo da tua estada aí na África, hein, Potter? Precisou o Uruguai. Pelo amor de Deus, hein, Potter? Hoje foi demais. Na semifinal, né, cara? Na semifinal foi aparecer o trabalho. Tem gente, tem time que cresce na hora certa, né, cara? Então cresce na hora certa. Melhor que o Kaká, né? Demais, Potter. Amanhã eu vou estar longe, tá? Amanhã eu vou estar longe. Não vou estar acompanhando a Espanha nem a Alemanha, mas afinal em Joanesburgo eu vou estar lá e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa parecida com hoje. A participação foi brilhante, certo? Hoje, Potter. Obrigado. Beijo. Valeu, rapaziada. Um beijo aí. Se cuidem. Tchau, tchau. Intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 16 minutos para 7 e a gente acaba de ganhar um presente, galera. A gente acaba de ganhar um presente. O Potter esqueceu o microfone aberto. Olha só, cara. Tá desdobrando um jogador lá. Não sei se é jogador. Pra levar pro hotel. Vamos ver. Problema. Às vezes melhora porque ele deve estar com o microfone encostado em alguma parte do corpo. E ele tá tentando falar inglês. Ele tá tentando falar inglês. Ele tá sentado em cima do microfone. Acho que ele tá querendo tocar a vuvuzela hoje de noite. Caraca. Ó. Thank you, my friend. See you in Jersey? Yes, Hunter. You're talented. On Friday. Que pena, tava Friday, melhor o som. Marcaram pra sexta. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Tá se mexendo, olha. Tá ouvindo nós, Potter? Epa. Vocês são os mau caráter, cara. Ainda bem que eu não fiz merda, cara. Ainda bem que eu não fiz merda, cara. Deixa aberto, cara. Deixou cacete, rapaz. Opa, não, mas fica tranquilo. Marcou pra sexta, né? Sexta-feira, então, pô. Eu sou um cara sério. Né? Sabe que isso aí, cara? Quem tá acompanhando o meu blog, eu fiz amizade com os jornalistas da Hungria aqui. Na primeira partida ainda, assim. E aí eles me entrevistaram depois do jogo do Brasil. E eu coloquei no blog a página do jornal húngaro. Quem tá acompanhando lá da minha entrevista. Até se vocês entrarem lá no Potter na Copa, cara, só dá pra entender uma palavra: Ronaldinho. E aí tem Brasília, que não é Brasília a cidade, é Brasileiros, é só isso. É um amontoado de símbolos, assim, inacreditável, sabe? E aí tem entrevista, aí eu encontrei o cara aqui e tava falando com ele sobre a partida do Uruguai, o que, que aconteceu com o Forlan, o que, que falaram lá na missa e tudo mais. E daqui a pouco eu vi alguém falando assim, shh, no fone que eu tirei o fone pra conversar com ele, era vocês, cara. Tá bem, mas a gente não queria te atrapalhar aí, tá? Por pouco, um mês na África, né? É, né? E marcou pra sexta-feira, marcou, mas é com um sexta-feira, mas como é que é? Não, sexta-feira, sexta-feira, deixa eu pedir aqui uma coca aqui. Please, one coke, regular coke. Ah! You have a regular coke? Não, mas esse inglês regular não coke. É aquele que tu fala aqui no Pretinho, cara. É, cara, piorou muito. Piorou muito teu inglês. Thank aí. You. Tá mais quadrado teu inglês. Você quer que eu entreviste? Não, não precisa entrevistar aqui? Nada, né? Não, vai-te embora, cara. Se vocês vissem... Se vocês vissem, vocês iam pedir pra entrevistar. Mas não estamos vendo, então não adianta nada. Tá, mas vai, ele não pode botar no blog? Bota isso, no blog. Entrevista e bota no blog. É, isso aí. Vou botar uma fotinha da guria que vocês não quiseram que eu entrevistasse seu aqui. Seu jornalista tá? Selvagem. cara, aliás... Ah, sorry. Sorry. Só esqueci de uma coisa. Ah, o quê? Esqueci de uma coisa, pagar. Ah, pagar a coca, sim, isso é importante. É, né? Impressionante. Tá acostumado aqui, não paga mais nada. É. Não, melhor que isso, esqueci de pegar o meu troco, cara. Sorry. Because I'm Brazilian, I'm very poor in Brazil, it's a problem. Thank you. Viu só, cara, esqueci de pegar o troco e elas falaram pra mim, não. Tudo bem, não tem problema nenhum. Deixa pra mim. Beijo, rapaziada. Vai, deu. Alô, chega. Alô, tchau. Beijo, tchau, Potter. Ia ser isso. Chegou a ser emocionante em algum momento, né, cara? Mas não rolou, infelizmente. Meu, vou fazer os classificados. Eu não sei se vocês perceberam, mas o programa hoje esteve diferente. Teve diferente o programa hoje. Não sei se pelas ordens alteradas dos subprodutos, enfim, mas teve diferente. Achei interessante o programa hoje. É bom mudar de vez em quando. É bom dar uma mudadinha de vez em quando. É isso aí, Paulo. Alô, PBs, meu nome é Nina, sou de Pelotas e tenho um Siena Fireflex. Fireflex. Cor vermelha, ano 2006, IPVA pago com ar quente, trio elétrico, interface, roda de liga, insulfilme, direção hidráulica, em ótimo estado de conservação. Eu sou a segunda dona, tem 58.000 km, quitado, tô vendendo por 22.000, mas aceito proposta. Uma proposta pra casar? Pra vender ou pra comprar o Siena. Vendo tá Siena 0606, os números, a dezena 06, não é dezena, né? Numeral. É o numeral 06. Não é dezena porque eu vi dois números, né? Tá. Como se fosse 60, mas é 06. Vendo Siena 06, @yahoo.com.br. Fala, galera, tô vendendo um kimono Shinai branco, tamanho A3. Ele tá novo, usei apenas em duas oportunidades, está em perfeitas condições. Tô vendendo, pois tô precisando levantar uma grana para um campeonato. O kimono é trançado, serve principalmente para as práticas de jiu-jitsu e judô. É bem confortável, pois a parte interna tem uma costura mais macia. Isso ajuda nos treinos de quem tá começando, pois facilita até aprender a cair em alguns golpes. O preço na armadura, ou melhor, o preço da armadura, tá por 100 pilas. Ah, tá bom. Na loja, 50 por 160, chegando até a 180, dependendo do local. E é trançado, né, Magnato? E é trançado. Quem quiser contato, bacana, pode ser pelo e-mail DuduOM1. Ah, o DuduOM. DuduOM1@gmail.com. Agradeço aí pela força, Eduardo Mendes. Valeu, Eduardo Mendes. Amém. Vamos faturar? Claro, amigo. Vendo cortador de pelos de nariz. Olha! Usado, é usado. É usado já. É usado e serve também para outros tipos de pelo. O e-mail é tony@ramos.hotmail.ww. Valeu, Milzinho. Manda daí, Everton, Mr. Picunha. Joaquim com um problema esquisito, resolveu ir até o médico, chegou lá. Olha, doutor, estou com alguma coisa muito estranha acontecendo comigo dentro de mim. Eu sinto que algo está subindo, descendo da bunda e a garganta. Sobe, desce e assim não para. Cheira, mas eu sinto isso. É mesmo, gaúcho, então precisamos conversar um pouco mais de perto para ver o que pode ser. Aí o médico examinou, eu disse, olha, o senhor está com uma doença raríssima. É a doença do peito indeciso. Como assim, doutor? Não vem a conhecer esta doença do peito indeciso? O que seria isso? O médico olhou pra ele: o problema é que você tem uma cara de bunda e o peito sobe, desce, não sabe onde sai. Olha, eu quero fazer comercial aqui e tal, mas para peidos indecisos, Luftal Max. Que é papum, né? É papum. Luftal é papum, né? Deu. Rapidinho. Vida de merda. Hoje eu saí de casa atrasadíssimo pro trabalho, sou dentista e trabalho em duas clínicas em dias diferentes. Quando sento na cadeira e digo para mandarem o primeiro paciente, a auxiliar sem jeito me diz: doutor, o senhor não atende aqui hoje. Vida de merda. Hoje, pelo MSN, perguntei para uma garota se ela queria sair. Ela respondeu: quero sim. Inclusive, vou fazer isso agora mesmo. Tchau. E saiu do MSN. Hoje descobri que minha filha paga o ginecologista para me dizer que é virgem. Caraca, maluco. Mas pra que dica, isso, né? Cara? Não precisa. É vida de merda. Não é mais troféu. Que tu entenda. Troféu, mano. Eu vesco com seu papai. Né? É, ela não quer troféu, ela não quer contar pros pais que é virgem. Que não é mais virgem. Sim, sim, mas justamente o que eu quero dizer, pros pais, anos. A virgindade da filha não deve significar mais um troféu, ela deve entendeu? Ter 15 anos disso, uma vez. Quê? Ela deve ter 15 anos, comentário do Maurício. Ah, não, não, né? Não, não, não, não, peraí, cara. Não, não. Tá louco. Vai daí, Marcos, então. É se verdade. É pra piorar, vai de uma vez. Verdade. Hoje, no programa de hoje, não falaram do Bruno, que tá caindo a máscara, né? Ah, é boa, verdade, Marcelo. Acharam boa, um menor Marcelo. De idade que possivelmente teria matado a Elisa. É verdade, Marcelo, é verdade. E dado o corpo pra um traficante de sofá o corpo. Um traficante. Aonde? Aonde? Do sofá. Macarrão no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, é, se é verdade, não me engano. É verdade, é verdade. Mas a polícia tá em Minas? Por tá lá na Lagoa Suja, Marcelo! Lá na Lagoa Suja! A polícia bate cabeça, mas uma hora consegue achar. Muitas vezes a cabeça de uma... Tem que desenterrar pessoa. Esse mistério, né? É verdade! E o goleiro Bruno apareceu hoje de manhã no programa da Ana Maria Braga. Ah, é? Apresentando receita de escondidinho de presunto. Escondidinho presunto, velho. É verdade, meu bem escondidinho, Marcelo. Meu bem escondidinho presuntinho. Sabe qual a diferença entre o Ronaldo Fenômeno e o Bruno? Qual é o que diferença? Não mata, engorda. E o Bruno dispensa advogado, alegando que, como ele é goleiro, ele fará a própria defesa. Você vai se defender, é. Tá em boa fase, né, Marcelo? Ele vai mudar de esporte, né, Marcelinho? É verdade. Ele vai pro xadrez agora. É verdade, agora só xadrez. O Bruno é tão bom que nunca engoliu frango. Agora, quando o assunto é presunto... O que não mata, engorda. As mulheres dizem que Cristiano Ronaldo e Kaká são lindos de morrer. Não só as mulheres, né, Marcelo? Você já comentou também. Elas precisam conhecer o goleiro Bruno. Ele é de matar. Mandou o Rafael Queiroz algumas frases sobre o goleiro Bruno. Muito bom, Marcelo. Parabéns. Parabéns pra ti também, Marcelinho. Muito obrigado. Valeu. Marcelino, cala meu nome. Cala a boca, Marcelino. Marcelinho. Não. Me chamou de Marcelino. Falei Marcelino? Que me chame de Marcelinho. Não, é Marcelino. Eu gosto que me chame de Marcelinho. Não, não. Marcelino, pão tá. E vinho. Tá, fica tranquilo. Mais é vinho do que pão, né, Marcelino? Amigo, amigo. Amigo, amigo. Dá tempo de contar uma velha. Piada velha do Porão. Apoio! Novo game Sifu! Compre o jogo completo ou baixe pela internet Sifu Demo! Faltou ar no final! Situação muito grande, né? A situação tava muito grande. Sifu é a versão é, demo. É como é se fosse demo. Mar cheio, assim, Sifu. Não, não, é não. Sifu. Não, é com C, é Sifu. É. Sifu Demo. Sifu. Cara madurão, assim, tipo o Mr. P. Na faixa dos 5. Tu esperou até agora pra se chamar de madurão. Madurão, hein, cara? E aí, madurão? Cara madurão, aliás, assim. Aliás, tá caindo de madurão, não, né? Não tinha mais ninguém na tua frente. Não, não. A gente tava escondido atrás do Marcos. Aqui foi tu primeiro. Marcos. O cara é tipo o Mr. O Marco! É bom que tu veio, Marco! Tá tudo bem, Marco. Tudo bem. Cara madurão ali na faixa dos 50 anos de idade, sai com aquela gata escultural, 22 anos, leva um restaurante, 5 estrelas. Acontece. Depois é uma danceteria, também de primeira, e acabam no melhor motel da cidade. Um duplex. Duplex com piscina, hidro e solário. Solário? Adoro. O que é solário? Adoro solário. Aquele teto que abre? Solário é pra depois fumar um cigarrinho. Aquele teto de brasilite. Isso aí. Transparente, aquela transparente. Verde. Aquele é translúcido. O cara cobra um solário. Solário. Apartamento Lúcio. Você quer a suíte. É um brasilite de plástico. Tem uma placa. Galera, o pessoal da Pirelli quer mandar um recado aqui. Você quer a suíte solário? Então vamos lá. Tem uma placa aqui embaixo. É suíte luxo, R$45. É luxo? A hora. Maravilha. Ou daí depois do bem bom pra impressioná-la, dá um lindo anel de ouro à garota. Depois fumando o seu cigarrinho, dá um tapa no uísque 12 anos e ela pergunta: Benzinho, você me acha cara? Olha, meu amor, na minha idade não tem jeito. Ou é cara ou é coroa. Rapidamente, antes de entregar aqui pro Cid Moreira, não foi dessa vez, mas a camisa amarelinha ainda é e sempre será a número um. Pra você que nunca deixa de acreditar na nossa seleção, Marcos Piangers. Continue participando da promoção Torcida Número 1 Pirelli. O prêmio: 12 kits com camisas oficiais do Brasil, do time gaúcho do seu coração e da Inter de Milão. Aê! Pra participar, acesse torcidapirelli.com.br ou envie um SMS grátis, eu disse grátis, para o número 30120 com a palavra Pirelli e respondendo a pergunta por que a seleção brasileira é e sempre será a número um. Os autores das respostas mais criativas levam o kit. Entre no site, consulte o regulamento e participe desta promoção exclusiva da Pirelli, o pneu número um do Rio Grande do Sul e do Brasil. Cid Moreira. Ah, finalmente, eu já estou cansado de esperar. Cid, desculpa te interromper, mas vamos só dar uma conferidinha na hora aqui, cara. A obra de implantação. Observatório Nacional, 18:59:00. Um minuto, Cid Moreira. Um minuto. Valendo um minuto, deixa eu até botar o tempo aqui na Leonardo mesa. Leonardo Pinheiro, de Jaraguá do Sul, mandou este, que diz assim: você pra mim foi o sol de uma noite sem fim e acendeu o que sou e renasceu tudo em mim. Agora eu sei muito bem, Jabulani, que eu nasci pra ser sua parceira, seu bem, e só morrer de prazer. Caso do acaso, bem marcado em cartas de tarô, meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa. É assim, signo do destino. Que surpresa. Obrigado, Cid. Ah, não é pra falar. Infelizmente, mais. Vamos ter que ficar por aqui. Que merda. Epa, opa! Voltamos amanhã. Obrigado pela sua audiência. Boa Desculpa noite. O Cid aí.